21ª chave bíblica da volta gloriosa de Jesus ao planeta que é dele, criado por ele, por ordem do Eterno Pai. Jesus volta ao planeta que fundou, inicia o seu reinado com o moderno povo de Deus. Mas depois voltamos a ele. Só nos resta a observação de Isaac Newton, observação feliz e muito oportuna. Essas profecias de Daniel e do Apocalipse de Jesus não deveriam ser entendidas enquanto não chegasse o tempo do fim. É, pois, uma parte da profecia que não deveria ser entendida antes dos últimos tempos do mundo. Portanto, depõe em favor da profecia que ela não tenha sido entendida. Se a pregação final do Evangelho e o Apocalipse é o Evangelho moderno, já se aproxima, são principalmente para nós as palavras de Daniel, capítulo 12, versículo 10. No tempo do fim, o sábio entenderá, mas os ímpios não entenderão. E estas do Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e ouve as palavras desta profecia e observa as coisas que nela estão escritas. A insensatez dos intérpretes tem sido predizer datas e coisas da profecia como se Deus os tivesse feito profetas. Mas por essa precipitação, não só se expuseram ao ridículo, como atraíram o desprezo do mundo para as profecias. Ora, o desígnio de Deus era muito outro. Ele deu esta e outras profecias do Velho Testamento não para satisfazer a curiosidade humana, permitindo-lhe um prévio conhecimento das coisas, mas para que, depois de cumpridas, pudessem ser interpretadas pelos fatos e sua mesma providência e nunca jamais os intérpretes fosse por elas revelada ao mundo. Pois a realização de coisas preditas com grande antecedência é um argumento convincente de que o mundo é governado por Deus. E o acontecimento provará a verdade do Apocalipse. E esta profecia, assim provada e compreendida, abrirá o entendimento das palavras dos velhos profetas. E todos juntos darão a conhecer a verdadeira religião e a estabelecerão no planeta Terra. ouviram bem, meus amigos, meus irmãos? São palavras do descobridor da lei da gravitação. Isaac Newton, grande sábio. Todos juntos darão a conhecer a verdadeira religião e a estabelecerão no planeta Terra. Agora eu pergunto, não estará explicado desta forma o advento da religião de Deus? Agora a grande pergunta. Poderemos saber como será a volta de Jesus? O próprio Cristo o revelou no seu Evangelho segundo São Mateus. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a volta do Cristo de Deus. Portanto, não haverá mistério algum. Toda a humanidade verá Jesus. Não só os chamados vivos, mas principalmente os chamados mortos. Todos, sem exceção, vão assistir à segunda vinda do Salvador de todos nós. É como está no versículo 30 do mesmo capítulo. E verão o Filho de Deus vir sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Exatamente como disseram os anjos aos galileus. Ó galileus, por que estáis olhando para o céu? Assim como Jesus subiu ao céu, do mesmo modo descerá do céu. E só os galileus puderam ver há quase 2000 anos. Agora todos vão ver pela infinita caridade de Deus. E para encerrar estas 21 chaves do livro Mensagem de Jesus para os Sobreviventes do Presidente da LBV, os versículos 16, 17 e 20 do capítulo 22, o último capítulo do Apocalipse e o último capítulo da Bíblia Sagrada. Eu, Jesus, enviei meu anjo para testificar estas coisas às igrejas. O Espírito e a noiva, isto é, a cristandade, dizem: vem, Jesus. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente eu venho sem demora. Ora, vem, Senhor Jesus. bem. Voltaremos muitas vezes a estas 21 chaves bíblicas, porque há muita coisa ainda para revelar. E eu tenho feito nas cruzadas todos vocês são testemunhas disto. Tenho respondido a perguntas terríveis que jamais foram respondidas na face da Terra. Graças a Deus. Exatamente. Perguntas que jamais foram feitas. Só na LBV há clima para que elas sejam formuladas. Obrigado. Eu sou apenas um aluno aplicado. Nós sempre derrubamos uma Bastilha. A apresentação das 21 chaves bíblicas pelo presidente da LBV é a queda de uma Bastilha milenar. Mas é por isso que entram novos legionários em todo o Brasil. É da nossa lei. É dever do legionário salvar pelo menos um dos seus melhores amigos, inscrevendo-o na LBV. É porque inscrever um legionário é salvá-lo, se é que é legionário. Ninguém vai enganar a Deus na formação de um rebanho só. Presente. Viva Jesus!